novo búfalo do Marajó, a evolução. Lili Brasil. Há tanto tempo tento te falar, você não quer me escutar. Faço de tudo pra você perceber, e amo você. Coração tá pedindo pra ter você aqui, porque só o teu sorriso pode me fazer feliz. Tenho tanta coisa pra viver ao seu lado, e você é que me completa. Eu preciso te dizer, prometo te amar, cuidar de você. Eu dou minha vida pra não te perder. Prometo te amar, te dar todo amor. Eu rogo as estrelas se preciso for, aqui perto de mim. É Billy Brasil. A moral do sucesso. Há tanto tempo tento te falar, você não quer me escutar. Faço de tudo pra você perceber.